Hip Hop. No maior respeito, sem discriminação. É nóis. Salve, salve, salve, salve, malandragem. Casa 1. Só quem sabe dos caminhos é quem já andou aí. São Mateus, Jardim Ângela, Santa Esmeralda, Embu, Vazame, Capão, Quedala, Pirajussara. Presta atenção, são vários caminhos, são vários destinos, são várias vidas, várias histórias, várias vidas sofridas, várias vidas perdidas, vários sonhos, desilusão. Então, vários caminhos, muito irmão, pé no chão. É coincidência então, gente que cai sair do chão. Não, roubando o tema da fé, cabeça erguida já é nascer, viver, crescer. A cada passo, por quê? Pra não morrer em vão, pra não deixar na mão, pra não fazer chorar, se adaptar. Então, recorde o bagulho. Aê! Se precisar, não parar de escutar, levantar, chega junto, atitude é nóis. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Recolhe os bagulho, é nós da vida então. Se precisar, vai parar de escutar, levantar, chega junto, a atitude é nóis. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Recolhe bagulho, é nós da vida então. Sem direção nem referência, mais um vacilão. Não basta o sonho da cabeça, faça o corre, irmão. Fé em Deus, os orixá, se acreditar. A vida é curta e breve, dói. Pra quem passar, pra quem perde, quem ganha. Quem bate ou apanha, a vida é jogo, se dá bem, nega é relação. Cada um com seu destino, estilo, condição. Meus heróis já morreram, vamos fazer mais então. Se precisar, não parar de escutar, levantar, chega junto, atitude é nóis. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Recolhe os bagulho, é nóis da vida então. Se precisar, não parar de escutar, levantar, chega junto, atitude é nóis. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Recolhe os bagulho, é nóis da vida então. Rap humildade, parceiro. Mochila nas costas, o mundo é 13 guerreiro. Semaque é derrota, é 13 10 a catraca. Com din-din ou sem, cada um com seus problemas, com a sequela que vem. Pensa pequenininho, viu? Fica sem esperança, sem sonho, sem grana. Pedir pra quem já quer um, dois, o tempo passa. Os degrau, um montão. Cê tá ligado enquanto o mundo tá o pleitão. Show! Se fortalece uma corrente, vamos aliar. Somos um só em nós mesmos, mas se unidos, mais forte. Isso é campo de batalha, malandro, deixa cair, pode vir. Então, nego, se cair, levanta, persevera. Porque em corrente somos todos nós. O burro, o inteligente, o pobre, o rico, o branco e o preto. Todo mundo tem uma privada em casa e não tem? Justo. Ninguém é melhor que ninguém. Salve, costeleira, mais um brother pra cima.